Chama-se ponto de partida, Aracaju. Melhor a gente terminar enquanto está assim. Não quero dividir seu amor, quero você só pra mim. Mas acho que é impossível, não entro nesse jogo a três. Ou você fica comigo ou me deixa de ver. Agora chegou o momento de me decidir. Vou procurar outra alguém sair por aí. Enquanto a você desejo toda a felicidade, quero que você seja feliz. Não, não quero mais. Acho que não sou eu o grande amor da sua vida. Não, não quero mais outro amor em sua vida. Não, não quero mais ser teu ponto de partida. Acho que não sou eu o grande amor da sua vida. Agora chegou o momento.